Semana de Comunicação, apoio Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Video, Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Free Soldas. Bem, já mais uma vez agradecer a todas essas pessoas que estiveram com a gente aí no evento, que contribuíram. Amanhã, na quinta-feira, o evento vai ser no auditório. A gente tinha divulgado nas salas teletransmitidas, mas houve uma mudança no curso de enfermagem, então eles trocaram a data do evento deles e aí possibilitou que nós fizéssemos o evento aqui no auditório, tá bom? Amanhã vamos receber o Vitor Diniz, o All Pop Mix. Ele vai fazer uma palestra sobre a matéria que ele fez agora no Globo, né, que saiu em Nova York, e essa próxima agora a viagem que ele fez para a Holanda. E vamos ter a palestra do Ari e do Luiz, que vão falar sobre coaching, comunicação estratégica, enfim, uma palestra na área de empregabilidade e comunicação empresarial, etc. Na sexta-feira, vamos ter o pessoal da Design Tech, o Vini, da cobertura fotográfica do Rock in Rio, e a presença do professor Laranjo. Bem, vamos, sem mais delongas, a ordem será, a Evelyn vai falar primeiro sobre o novo jornalismo da TV Record, e em seguida a professora Gisela vai fazer sua palestra sobre o mercado das grandes agências de publicidade. Obrigado pela presença de vocês mais uma noite e bola para frente. Evelyn, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Evelyn, tá? Pelo pouquinho de palavras que eu disser, vocês já vão perceber que eu não sou carioca, eu sou gaúcha. E eu tô só há 5 meses aqui no Rio de Janeiro, então meu sotaque ainda é bem puxado. E rapidamente vou dizer para vocês os lugares que eu trabalhei. Lá no Rio Grande do Sul, eu tenho 5 anos de formada só, tenho pouco tempo de experiência assim, no mercado. E lá no Rio Grande do Sul eu trabalhei na TV Nativa, que foi onde eu comecei, em Pelotas, na minha cidade. E lá em Pelotas, a TV Nativa era uma retransmissora da TV Record. E passou um tempo, eu fui para Porto Alegre, onde trabalhei na Record. Depois de um mês, me chamaram para a RBS, que é a afiliada da Rede Globo. Depois, eu fui para a SBT. E aí, agora, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na Record. Eu não estou aqui para falar um monte, tá? Porque quando eu era estudante, eu não gostava que as pessoas viessem dar palestra e ficassem blá, blá, blá, blá, blá, falando e todo mundo ouvindo. E, no final, só a gente abre para pergunta. Não. Vamos fazer bem uma troca, assim, uma coisa bem informal, até porque eu quero que vocês levem a palestra para o lado que vocês querem, perguntem as coisas que vocês querem saber, para a gente fazer uma coisa bem interativa e até para a gente fazer algumas brincadeiras depois, no final. Quem aqui é PP? PP, desculpa, Publicidade e Propaganda. Tá, e jornal, a maioria é PP? Jornalismo, quem é? Ah, tá bem dividido. Alguém aqui gosta de TV? Gosta, quer trabalhar com TV? Normalmente... Ah, um menino! 2 meninos! É meio raro. 3. 4. Ei, tu também é menino? Pois então, e vocês acham que o jornalismo de TV é uma profissão glamourosa? Não? Que bom, porque eu vim para desiludir vocês. Porque não é nada glamouroso. É muito trabalhoso, é muito difícil, a gente lida com muita coisa todos os dias, muita coisa diferente. Muita gente maluca, muita intempérie, muito tudo que atrapalha o nosso trabalho, além de a gente precisar correr contra o tempo muitas vezes mais do que os outros veículos, né? Porque impresso, a pessoa tem um tempo maior para escrever, internet normalmente escreve ali direto, mas TV é um pouco mais trabalhoso porque a gente tem que acabar contando a história e linkando imagem com aquilo que a gente está falando, com o off e tudo mais. Vocês estão para mais qual lado assim, do curso? Metade? Início? Acabando? Todos os períodos? Pois então, a gente vai falar sobre o novo jornalismo da Record. Ontem foi a primeira vez que eu dei uma palestra na minha vida, que foi em Petrópolis, que eu fui lá, que o Marcelo me levou lá também. E eu não tive plano nenhum, assim como hoje, não pensei em absolutamente nada. E aí a gente meio que vai conversando, tá? Todo mundo tem mania de dizer que o jornalismo da Record é sensacionalista. Eu quero que alguém aí levante a mão se tem uma opinião contrária. Legal. Tá, então eu quero uma opinião de alguém. Calma, menino, não gospe o que tu tá bebendo. O que aconteceu? Tá passando mal? Não? Eu quero a opinião de alguém sobre o jornalismo da Record. Quem é que pode me dar uma opinião aí pra gente conversar? Vamos lá, preciso de voluntários. Tu? Então deixa eu te levar o microfone aí. Bom, eu não vejo o jornalismo da Record como um jornalismo sensacionalista. Eu acho que é um jornalismo que vai de encontro aos interesses do povo. É uma questão de público-alvo, não de ser sensacionalista ou não. Alguém discorda? Tem uma opinião diferente? O menino que cuspiu que estava bebendo? Não, tipo assim, eu não cuspi, não. Então, claro que tem a questão do público-alvo. Até por ser uma emissora muito popular, assim. E também para não ficar aquela coisa maçante do jornalismo enquadradinho. Enfim, todos os posicionamentos de câmera da Record são diferentes. Agora, eu acho que vai também de uma questão de que sensacionalismo ou essa questão desse jornalismo, acho que mais dinâmico também, é o que o povo quer assistir. Então, é o que dá audiência, é o que dá dinheiro. Basicamente, vocês acham que existe um nicho do mercado aí que gosta de ver tragédia e a Record se aproveita disso para ganhar dinheiro. Boa! Olha só, gostei do menino. Pois então, a minha opinião, não sei se vocês vão concordar, é de que existe um limite ali entre o sensacionalismo e... Meu Deus do céu! Entre o assistencialismo e o sensacionalismo. Não sei se vocês sabem bem dividir esse meio termo aí. O que acontece? Normalmente as matérias que chegam lá na Record, claro, tem o factual, muita coisa acontece e a gente acaba sabendo porque existe um grupo de apuradores que ficam pesquisando o tempo todo o que está acontecendo na cidade. Mas além disso, muita coisa chega do telespectador. Chega e-mail, chega carta, telefonema, carta, por incrível que pareça, as pessoas enviam muita carta lá para a TV. E, enfim, a gente conta as histórias que chegam para a gente. Qual é o recurso que as pessoas veem na TV Record? De que a gente está ali para ajudar eles. Então, na verdade, a gente não se aproveita da situação de uma mulher que ligou lá para a TV porque teve o bebezinho dela de 1 ano abusado sexualmente por um cara e a criança acabou morrendo e ela ligou porque ela quer justiça. A gente não vai só se aproveitar dessa situação para fazer sensacionalismo, para fazer drama em cima daquilo e ganhar audiência. Lógico, dá audiência. Mas o nosso diferencial é que a gente faz isso para ajudar. Acaba não sendo mais uma estatística, que é mais ou menos isso que tu falou. A gente acaba ajudando a resolver os problemas da população que não consegue resolver de outras formas. Então, esse é um dos pontos fortes do jornalismo. Esse é um dos nossos papéis. E é muito importante que a gente sempre tenha isso muito claro e que mantenha os pés no chão, continue tendo sempre sensibilidade para poder lidar com esse tipo de coisa. Eu vou rodar para vocês... Eu tenho só 2 matérias no meu computador. Aí eu vou rodar para vocês uma primeira... que fala bem sobre o novo jornalismo da TV Record. Eu fiz uma matéria faz pouco tempo para o Fala Brasil, que era sobre os médicos do Rio de Janeiro que precisam fazer especializações além da medicina para poder trabalhar, porque existem pessoas que chegam lá mutiladas porque são vítimas da violência do Rio de Janeiro, armas de grosso calibre, pessoas mutiladas. Então, a gente, claro, vê coisas muito pesadas trabalhando na Record, muito pesadas mesmo, de chocar. E tem até um exemplo de um menininho que aparece nessa reportagem que, na comunidade de Maré, que ele morava, quer dizer, mora ainda, porque, por incrível que pareça, ele não morreu, que ele levou um tiro de fuzil na cabeça. E aí vocês vão ver, eu até falei a mesma coisa lá na outra palestra, porque quando a gente olha a foto de como ficou a cabeça da criança, a gente acha que foi mexido no Photoshop. Porque, assim, ele não tem um pedaço da cabeça aqui, faz uma voltinha assim, sabe? Ele perdeu a parte da cabeça. Perdeu metade da massa encefálica e ele está conseguindo se recuperar. E aí é bem impressionante, assim. Aí a gente vê, depois a gente conversa um pouco mais sobre essa forma de jornalismo da Record. E aí eu vou querer opiniões. Vamos lá. As vidas. É como se eles se preparassem para uma guerra. E é exatamente assim que se sentem os médicos do Rio de Janeiro. Trabalho duro para atender as vítimas da violência urbana. O tipo de arma, o tipo de projetil que é utilizado hoje em dia nas cidades é o mesmo projetil que é usado numa guerra. A todo momento, pacientes chegam aos hospitais mutilados, vítimas de conflitos entre criminosos, que ostentam um poder de fogo cada vez maior. com esse controle de rajar ela dá tiro direto, sem parar, como se fosse uma metralhadora, uma mini metralhadora. Esta foto mostra a perda óssea de um paciente que levou um tiro na perna. O raio-x mostra outro caso, parte de um rosto destruído e ainda com um projétil alojado. Isso leva muitas vezes a lesões que muitas vezes são difíceis de ser reparadas. São marcas da violência que todos os dias rondam os moradores do Rio. Temos vários casos de fraturas graves na face de mandíbula, de maxila, do que a gente trabalha de rotina. E foi durante um confronto entre bandidos aqui no Complexo da Maré que um tiro de fuzil atravessou esse portão e acabou acertando um menino de 13 anos de idade que brincava aqui no quintal de casa. Foi o sonho interrompido de quem queria ser jogador de futebol. As fotos mostram o Ian dias antes do acidente e é de impressionar como o menino ficou depois de levar um tiro na cabeça. Ele perdeu quase metade da massa encefálica. Quando eu fui socorrer, que eu vi ele, a princípio pensei que ele estava morto. Aí depois que falaram que era um fuzil, eu falei, caralho, eu fiquei mais desesperado. Um ano depois do acidente, o menino começou a recuperar os movimentos do lado direito do corpo, assim como a fala, que volta aos poucos. Uma recuperação lenta, mas um milagre para quem chegou ao hospital desacreditado pelos médicos. Eu tinha um certo receio mesmo, como iria ficar, mas ficou muito bem feito. E é aqui no centro cirúrgico que são realizados verdadeiros milagres. Procedimentos extremamente delicados, porque muitas vezes chegam aqui pessoas mutiladas por causa do uso de arma de fogo. Doutor, como é que é trabalhar em um lugar onde a qualquer momento pode chegar algum paciente vítima da violência? A nossa rotina na cirurgia cardíaca é uma rotina de alta, com cirurgias de alta complexidade. Com isso, nós estamos equipados para atender esses pacientes complexos. A rotina do trabalho ainda obriga os médicos a terem conhecimentos até de balística para o atendimento adequado às vítimas de armas de grosso calibre. E mais, os futuros profissionais vão precisar se especializar por causa do aumento da violência. Esse é o dia a dia praticamente aqui no serviço público, porque o primeiro atendimento é feito aqui. A Secretaria Estadual do Rio pretende inaugurar até 2016 5 centros especializados no atendimento a politraumatizados. Para isso, foi feito um convênio com universidades dos Estados Unidos para melhorar o socorro às vítimas. A partir do momento que nós tenhamos algum paciente vítima de arma de fogo, ele for atendido no centro de trauma, a chance de sucesso dele aumenta. Aê! Para a nossa! Alegria! Vai dizer de impressionar que o gurizinho tá vivo, né? Imagina como é que ficou a cabeça dele. Enfim, isso mostra um pouquinho do que é o jornalismo que a gente faz ali na Record. Coisas extremamente pesadas e difíceis de ser feitas, mesmo com a gente convivendo com isso diariamente. É horrível, a gente se impressiona com muita coisa. Alguém tem alguma coisa para falar sobre essa matéria? Alguma coisa para perguntar sobre essa matéria? O que eu acho legal da Record é que ela mostra o jornalismo com uma história. Não é só mesmo aqueles 5 minutinhos. A mostra com mais conteúdo, né? Pode ser apelativo ou não, mas é o que a gente vive na realidade hoje. É uma forma de mostrar exatamente a realidade. E, lógico, vou estar mentindo se eu disser que a gente não se aproveita das histórias, porque a gente se aproveita das histórias. E, às vezes, a gente dramatiza muito mais do que existe de verdade. Não nesse caso, né? Mas em vários outros casos. Por exemplo, alguém aqui tem vontade de subir o morro e cobrir uma operação policial? A segunda vez que vocês fizerem isso, vocês vão desistir. Porque é horrível. Já fez? Gostou? Não faz de novo. É horrível. Enfim. Hã? Porque paga pouco. É um risco desnecessário, né? Eu acho que é um risco desnecessário. Eu, quando cheguei na Record aqui, eu vim com uma outra visão sobre o que é violência urbana, porque eu vim do Rio Grande do Sul, que é completamente diferente. Lá, tiroteio é 2 tiros com pistola. Entendeu? Isso é tiroteio lá. A gente fazia matéria de tiroteio, era basicamente isso. Ou pistola, ou revólver. Nossa, quando encontrava um armamento pesado, tipo fuzil, tipo... entendeu? Tem fuzil no Rio Grande do Sul. Era uma coisa meio louca, assim. Aí, quando eu cheguei aqui, que me mandaram para o morro pela primeira vez, e era um tiro atrás do outro, uma coisa horrorosa, e tu não sabe de onde que vem, e tu te apavora mais ainda, porque tu sabe que tu está usando um colete à prova de bala, que, na verdade, é uma grande enganação. Porque, hoje em dia, o colete que a imprensa usa, todo mundo sabe, não serve para bosta nenhuma, né? Um tiro de fuzil rasga um colete como se fosse papel. Então a gente usa ele para bonito, para dizer que está protegido. Basicamente isso. E porque, enfim, tem aquelas exigências da empresa que a gente usa equipamentos de segurança, o que não é o caso. Existe aí um projeto também do governo para que a gente use coletes do exército, o que vai ser horrível, porque esse colete, mesmo não servindo para nada, faz a gente suar que nem porco. E para mulher isso é horrível, porque a gente tem que ficar maquiada e com cabelo bonitinho, e aí a gente está correndo no meio da favela e, sabe assim, suando horrores. E aí a gente usando o colete do exército, imagina, eu não vou conseguir nem me mexer. Eu já termino as operações morrendo de dor nas pernas e louca para me deitar, porque é horrível. E o pior de tudo é porque começa o tiroteio e tu não faz a mínima noção de onde que tá vindo o tiro. E é completamente diferente, porque no Rio Grande do Sul não tem favela. Quer dizer, tem favela, mas não tem morro. Então é tudo plano. Aqui não, aqui tu tá no morro e tu tá encostada na mureta, mas tem uma casa aqui em cima, outra casa aqui em cima, outra casa aqui em cima. Então tu é mira de todos os lados. Fora que a gente tá bem na direção da mira do bandido, porque a gente entra, como jornalista, a gente entra junto com a polícia. Se o bandido atirar, o bandido vai atirar na polícia. Constantemente vai atirar na gente também. E aí é horrível, assim. Então a gente... É uma adrenalina legal, não vou dizer que não é. Tá ali ele pra não me deixar mentir, que disse que gostou. Mas a adrenalina boa é só quando termina a operação e tu vê que tu tá vivo, assim. Porque durante a operação é complicado, porque a gente, como jornalista, tanto tem que se proteger, como proteger o nosso colega, porque são normalmente 3 pessoas de uma única equipe, mais um monte de outras equipes e fotógrafos e mais um monte de gente. Então fica todo mundo preocupado com todo mundo e a gente ainda está preocupado em narrar o que está acontecendo. Porque no jornalismo da Record é aquela coisa que de um repórter pegar o microfone e blá, blá, blá, blá, blá, sair narrando tudo o que acontece. Vocês já devem ter percebido. É o que a gente chama de plano sequência. E aí a gente pega o microfone, o cinegrafista, pum, começa a gravar e tu sai falando e narrando absolutamente tudo o que está acontecendo, mesmo mostrando a imagem. Tu tem que narrar aquilo ali, tipo, olha, isso aqui é um microfone. Tipo, é uma coisa meio até repetitiva. Tem gente que acha que é muito fácil fazer plano sequência, que é só tu pegar o microfone e sair falando o que tu tá vendo, mas não é. É completamente complicado, porque fazer um plano sequência faz com que o teu trabalho se torne até repetitivo, porque tu tá falando uma coisa agora, aí tu virou, falou, mostrou outra coisa aqui, daqui a pouco tu nem sabe o que que tá acontecendo, tu vai repetir a mesma informação, ou tu vai repetir palavra. Nossa, e a matéria fica um saco. Então tem que ter muito cuidado. Um exemplo super incrível que eu acho de plano sequência é o Profissão Repórter. Aquilo ali é plano sequência, muito bem feito. O que não acontece em vários outros programas, que não cabe aqui citar. Mas, enfim, é muito complicado fazer o plano sequência, é muito complicado entrar na favela, mas vale como experiência. Já que tu quer, vai lá e entra, vê o que, que tu acha, mas eu acho que tu vai desistir. Eu não faço mais porque eu falei para minha chefe que eu não queria. E eu faço só em casos extremos, assim, tipo, ó, todos os repórteres estão ocupados, aí não tem ninguém, aí eu vou. Mas mesmo assim eu não gosto de subir junto com a polícia, não. Normalmente eu fico esperando lá embaixo, aí a gente pega só um sobe-som de tiro, aí quando não tem tiro a gente usa às vezes uns recursos aí, né, tipo, pra fazer de contas, né, mentirinha. Mas isso acontece, enfim, quando vocês trabalharem aí numa empresa grande, vocês vão ver que, na Record, por exemplo, matéria de tiroteio sem tiro cai, né, não é matéria. Aí acontece, de vez em quando, ah, teve tiroteio? Teve, 2 tiros. Aí, pum, na hora da edição a gente pega lá e triplica o áudio. Tipo, fica, ao invés de papá, fica papá, papá, papá, sabe assim? E aí, é. Coisas de TV. A gente tem que se sujeitar a algumas coisas às vezes, porque fica feio até a gente mostrar uma matéria dizendo que teve tiroteio e não ter barulho de tiro, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre subir morro, favela? Qual foi a situação... A sua ida que você nunca mais vai esquecer, teve alguma coisa marcante, assim, além... Ou melhor, reformulando. Vai lá. Tipo, além do nervoso, daquela coisa toda, teve alguma subida sua que você disse, não, essa foi marcante, teve isso que aconteceu, que foi, tipo, nunca vou esquecer? Não muito, porque, na verdade, eu fiz operação, assim, com tiroteio e tudo mais, eu acho que eu fiz umas 3 só. Lógico, a primeira é a mais assustadora, porque é um território que tu nunca teve. E, nossa, a gente tem uma imagem horrorosa do Rio de Janeiro lá no Rio Grande do Sul. Tinha, né, antes de vir pra cá. Veio muito pequena. Ah, então tá. Mas, enfim, aliás, a próxima palestrante também é gaúcha. Fiquem ligados, porque os gaúchos vão dominar o mundo. Só vocês que não sabem ainda. Tu também é gaúcho? Não, ah, que bonitinho. Mas, então... Ah, tá. Enfim. Então, eu tive pouca experiência, assim, no morro, entendeu? Eu, na verdade, não me choco muito e nem me emociono muito com essa coisa de tiro e tudo mais. O que sempre me marca e que sempre fica na minha lembrança e que me choca são crimes com crianças, assim. E isso, para mim, é o pior de fazer. Isso que eu não sou mãe. Porque tem repórter que é a mãe que vai fazer matéria com criança e chora e não consegue fazer. Mas é impossível a gente não se emocionar com algumas coisas que a gente vê, assim. Teve dois casos, assim, já que eu não vou citar o caso do tiroteio, porque nenhum me impressionou realmente. Até porque no mais forte que eu fiz, que foi no Complexo do Alemão, logo que mataram a policial, aquela, da UPP, quando eu fiz aquele, assim, foi uma coisa até meio divertida. Porque quando a gente está nesse tipo de situação, a gente tem que rir para não chorar, né? Ah, mas o que que tu vai fazer? Tu tá apavorado, tu vai começar a contar piada, tu vai começar a conversar com os policiais. Aí, tipo, os policiais ficam mexendo com a gente. A gente foi, assim, um baita tempo e depois, na hora de voltar... Normalmente, quando a gente vai, vai um ou dois policiais atrás da imprensa, né? E, dessa vez, quando a gente voltou, todos os policiais foram na frente. E aí ficou, assim, a gente meio que abandonado lá atrás. E aí o policial virou e disse assim, gente, vem rápido, porque normalmente é quando a gente volta que eles atiram. Tipo, bem legal da parte dele, né? E aí a gente fica brincando, assim, falando um monte de bobagem. E aí acaba sendo divertido até fazer a operação. Que a gente, enfim, tem que tentar achar algum jeito de não pensar no pior, apesar de já estar no pior. Porque ali tu tá correndo um risco muito grande. Mas das experiências, assim, que eu mais me lembro até hoje, é que são muitas, assim. Não, apesar de ter 5 anos só de formada, trabalhar na Record é uma coisa pesada e que te traz lembranças bem desagradáveis. E a primeira matéria que eu fiz de tragédia, que foi lá em Pelotas, na minha cidade. Quem quiser fazer piada com Pelotas pode fazer depois, eu não me importo, porque eu estou escutando várias desde que eu estou no Rio de Janeiro. E era um acidente numa estrada do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que não tem hospital, estava levando um grupo de pessoas com câncer para fazer tratamento em uma outra cidade. E aí era um micro-ônibus, tinha uns 40 pacientes, mais ou menos. E bem naquela faixa, ela era pouco iluminada e tudo mais, mas enfim, esse não foi o problema. O problema é que o caminhoneiro que vinha na outra faixa estava junto com uma mulher e a mulher estava fazendo sexo oral nele, enquanto ele dirigia. Bem bacana. Né? Era uma mulher num homem! Não vem falar que coisa de Pelotas. Vamos se respeitar. Mas enfim, aí ela tava fazendo sexo oral no cara, o cara tava dirigindo, ele perdeu o controle, não sabemos por quê. E acabou, gente, que horror a gente brincando com isso, mas assim, já passou um tempo por isso. Desculpa, gente, aí, vocês. Ele bateu no micro-ônibus e morreu um monte de gente. Meu Deus do céu! É triste. A primeira vez que tu te deparar com uma cena dessas, tu vai chorar ao invés de rir. Pode ter certeza absoluta. Tá bem? Pois então. Várias pessoas morreram. E essa cidade, essa estrada, era bem pertinho de Pelotas. E eu fiquei sabendo porque um amigo meu, policial rodoviário federal, quando a gente trabalha no interior, a gente dá o nosso telefone particular para as pessoas, o que é uma bosta, porque tipo nos ligam o tempo todo, né? E aí, poxa, quem é que tá falando que tinha que ser em Pelotas o tempo todo? Tá na listinha negra. Tu vai ser vítima no final da palestra. Te prepara. Marcelo já até sabe o que é. Tu faz jornalismo ou tu faz publicidade? Tu. Aham. Tu faz jornalismo ou publicidade? Ah, não tem problema. Bem desenvolto. Hã? Foi não? Ah, tá. Coitadinho. Pois então, aí ligaram pra mim e nós chegamos antes das ambulâncias. E foi horrível, foi a primeira vez que eu vi gente morta e gente gritando pedindo por socorro. Foi muito chocante, porque era assim, 40 pessoas em um ônibus, completamente destruído, sangue por todos os lados, vísceras por todos os lados, pedaço de corpo, sangue, muito sangue, e gente gritando, pelo amor de Deus, me salva, socorro. O que aconteceu? Era assim, uma cena de horror, entendeu? Parecia um inferno. E aí, o pior de tudo é que nós, jornalistas, temos um pouco de filha da puta, assim. Porque a gente vê uma tragédia, a gente não pode ajudar a pessoa. A gente tem que gravar a pessoa sofrendo. Mas acontece, é o que a gente tem que fazer, fotógrafo. Tem uma pessoa que vai pular lá de cima de um viaduto, o que, que tu vai fazer? Tu vai para baixo do viaduto esperar ela se jogar, para fotografar. É a nossa profissão. Então eu tava lá e eu não podia ajudar as pessoas, por mais que eu quisesse. Mas aí eu tava lá para... Só grava. Não é o meu papel, meu amor. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que está com uma perna decepada se eu não sou médica? Claro, eles chegam logo em seguida. Nesse caso, por acaso, a gente chegou antes da ambulância. Então, essa foi uma das cenas mais chocantes que eu vi, assim, porque era muita gente, enfim, vomitei, foi horrível. Um fotógrafo, a fotógrafo é um bicho desgraçado, porque o fotógrafo, meu amigo, tirou uma foto minha vomitando do lado da perna de uma mulher. Pode deixar passar. É horrível, tipo, ah, jornalista adora pegar no pé do outro, né? Impressionante. Tipo, estavam vários corpos, assim, um do lado do outro, quando chegou o rabecão pra levar os mortos, e eu tava casualmente do lado, porque era o lugar que tinha menos sujeira, assim, né? Entre aspas. E aí, quando vem os caras do rabecão, dois caras, um pega pelos dois braços e o outro pelas duas pernas. E eu tava aqui, estavam puxando aqui, quando ele puxou a perna da mulher, saiu fora. Porra, na mesma hora eu virei pro lado e vomitei, né? Porque foi horrível, o cheiro era muito forte. E aí, essa foi uma das coisas que mais me chocou. E a outra, nunca mais me esqueci, sonhei várias vezes com isso, porque eu estava super fresquinha assim, na profissão, tipo, ah, sou jornalista, vou salvar o mundo. Esqueçam, isso não acontece. E a outra coisa foi uma vez também em Pelotas, talvez por ser nova, pouca experiência, assim, que as coisas no início da carreira que me chocaram mais, que um menino foi atropelado no trilho do trem e a gente chegou antes da mãe da criança. E era um menino de 10 anos de idade. E esfacelou a criança, né? Tinha miolo, pedaço de cérebro, tinha tudo por tudo que é lado. Me poupe, diz ela. E aí a gente estava lá gravando e chegou a mãe da criança, e a mãe da criança se apavorou e começou a correr pelo trilho e juntar os pedaços da criança. E gritava, meu filho, e tipo, pegava os pedaços de miolo, pedaço de víscera, blá, e botava no peito e gritava, meu filho, meu filho. Isso eu nunca mais vou me esquecer na vida, assim. Foi a coisa mais chocante que eu já vi. Pois é, Record, né? A Record já teve, assim, logo no início, assim, já teve um pouco mais de liberdade, assim. A gente, principalmente no interior, a gente mostrava algumas cenas, claro, outras não. Até porque são jornais do meio-dia. Não é muito digestivo ficar mostrando certas coisas. Mas, assim, quando a gente faz alguma coisa muito impressionante, a gente usa do recurso do blur, né, que é nublar a imagem, ou então fazer detalhes, o que em algumas vezes é impossível. A última vez assim, que eu vi um corpo que eu nunca tinha visto, porque assim, trabalhando com tanta gente morta todos os dias, a gente acostuma, né? Então, quando a gente vê um corpinho, a gente chega lá, e, enfim, a gente brinca na redação, ah, morreu alguém, aí o editor pega e grita, ah, chama um corpinho! Porque a gente já está acostumado. Aí a gente vai lá e acaba sendo um pouco até de curioso, assim. Tu enxerga a pessoa lá morta de um jeito diferente que tu nunca viu, aí tu vai analisar, porque aí tu já participou de tudo, tu já sabe de tudo, tu quer te inteirar mais um pouquinho. E não é uma coisa que choca mais, entendeu? A não ser quando tem parente do lado chorando, aí é horrível, eu choro junto. Mas quando não tem, aí bate a curiosa e a gente vai analisar a situação. E a última que eu vi, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi aqui no Rio de Janeiro, lógico, foi no morro, eu não me lembro qual era o nome do morro, porque eu ainda nem conheço os lugares direito. Em cima do morro tinha uma denúncia de que tinha um corpo completamente esquartejado. E aí a gente foi junto com a polícia para encontrar o tal do corpo. Aí era assim, era um topo de um morro e tinha uma estradinha, no finzinho da estradinha, que era bem no topo do morro, não tinha como a gente enxergar quando a gente estava subindo, só quando a gente realmente chegou, tinha um carro virado de ponta cabeça. E em cima do carro, bem na chegada, assim, era só a cabeça do cara com os olhos abertos, te olhando, assim. Aí, nossa, medo, né? E aí, tava lá a cabeça do cara, aí do lado, no chão, assim, tinha só o tronco, né? Sem os braços, sem as pernas. Aí, do outro lado, tava os braços, do outro lado, as pernas, cortadas aqui também, e os pés também cortados, assim, em três partes, seccionado em três partes. E as vísceras todas daquela criatura espalhadas pela volta. Nossa, o cheiro era horrível, era no topo do morro, bateu sol, não sabemos por quanto tempo. É um cheiro que impregna e não sai nunca mais do nariz da gente, é horrível. Tô chocando vocês, vocês vão desistir de ser jornalistas? Tá. Tá instigando? Enfim, aí, esse tipo de coisa, lógico que a gente não mostra. A gente usa o recurso do blur, o que às vezes é um problema, porque na Record a gente tem o recurso do plano sequência. pega o microfone, blá, blá, blá, blá, blá, blá, vai narrando, vai mostrando, o cinegrafista vai mostrando, e aí isso dificulta um pouco na hora da edição, não é a imagem paradinha que é mais fácil de usar esses recursos de edição e para disfarçar algumas coisas. Aí a gente tem um pouco de dificuldade, assim, nesse caso, a gente não podia filmar detalhes, porque, né, tipo, o pedaço da perna é um detalhe, o pedaço do pé é um detalhe, aí não tinha como fazer. Aí a gente usou o recurso de blur, toda hora que não estava em mim, estava o recurso do blur. Boa noite, meu nome é Jaque. Eu gostaria de saber, Evelyn, qual que é a sua opinião em relação aos assassinatos de jornalistas brasileiros que estão acontecendo no nosso país? E qual a sua opinião em relação à proteção na nossa profissão? Zero. A gente não tem proteção. A nossa proteção somos nós mesmos. Enfim, claro, tem raras exceções. Assim. Quando um jornalista está fazendo algum trabalho investigativo forte... Claro que a gente sempre acaba caindo no lugar comum e falando do Tim Lopes. O que acontece? Não sei se vocês sabem assim da vida do Tim Lopes, mas... enfim, não vou falar. Tá gravando? Ah, é, tá ao vivo pela rádio. Bom, vamos falar de outra coisa. Não, gente, para, pelo amor de Deus. O cara já até morreu. Depois lá fora a gente bate um tete-a-tete, assim, eu conto pra vocês. Mas... Depois o problema era mim. Mas enfim, ele não tinha segurança. Ele resolveu peitar a investigação dele sobre, enfim, as coisas que aconteciam lá no baile funk do complexo. E ele ia na cara e na coragem. Lógico que todo mundo na comunidade conhece todo mundo da comunidade e sabe quando vai alguém que não é da comunidade. A gente, é uma grande ilusão a gente achar que isso não acontece. O Tim Lopes não tinha segurança nenhuma, não pediu segurança nenhuma. Mesmo quando a gente pede, a gente sabe que no Rio de Janeiro isso é uma coisa muito difícil, porque a polícia não tem interesse de proteger o jornalista, porque a maioria esmagadora é miliciano. Então, a gente não tem segurança nenhuma, assim. E é uma profissão de risco, dependendo da área que tu vai atuar, assim. Se bem que em qualquer área assim, que tu for atuar, mesmo se tu fizer jornalismo no geral, tu já corre algum certo risco. Eu consegui ser ameaçada de morte em Pelotas. Entendeu? Tipo, que tem um bandidinho que vai lá e esfaqueia a mulher com uma faquinha de serra. Acontece, entendeu? Sei lá, tu pega um cara lá pirado que resolveu achar que tu tá pegando no pé dele e ele acha que vai te matar. Mas na verdade isso não acontece. Eles falam muito, ameaçam muito, falam muita bobagem, ligam pra delegacia dizendo que vão matar tal repórter, aí tem aquela coisa assim, ah, meu Deus do céu, vão matar tal repórter. Não, mentira. Não acontece. Bandido, apesar de tudo, ainda não tem... peito suficiente para isso. No caso do Tim Lopes, era um caso extremamente diferente. Porque, enfim, pesquisem na internet. Mas era um caso diferente. Ele não estava... Ele não tinha outra opção. Era o morrer ou morrer. Basicamente. Próxima pergunta. Desculpa, mas eu não vou falar. Sobre essas matérias mais emocionais, como é que você faz para saber o limite do que você pode e o que você não pode explorar? Para que não passe do limite da ética, no caso. Vai do feeling, né? No início da carreira, a gente faz muita merda. Muita merda. Tu bota muita coisa no ar que tu não devia colocar. De um jeito que tu não devia colocar. Mostra muita coisa que tu não devia mostrar. Porque a gente também, nessas matérias policiais, tem que ter um certo cuidado para não atrapalhar o trabalho da polícia, né? Então, é meio que uma parceria ali. Tu vai até onde o delegado achar que pode. Tem muito jornalista que não faz isso, né? Que vai lá e passa por cima, mas esse se ferra porque depois não consegue mais nenhum tipo de informação daquele delegado e, constantemente, de outros também. Então, vai muito do feeling, assim. Uma coisa importantíssima na nossa profissão é nunca, jamais perder a sensibilidade. Porque quando tu perde a sensibilidade, babou, vai embora, troca de profissão, porque tu tá no lugar errado, entendeu? Tu tem que saber o teu limite. Isso a gente aprende com o passar do tempo, com a experiência mesmo. É meio difícil quando a gente não tem muita orientação, o que foi o meu caso, porque eu me formei lá no interior do Rio Grande do Sul e a coisa era toda solta, assim, meio nas coxas, tipo, vai, te vira. E eu era... Com um mês de formada, eu virei chefe. Tipo, como assim, entendeu? Não tenho capacidade nenhuma para ser chefe. E aí tu ataca de repórter, de cinegrafista de vez em quando, de editor, de pauteiro, de produtor. Então, tu não tem ninguém para te dizer se o que tu tá fazendo é certo ou errado. A não ser teu pai e tua mãe, que vão dizer que tá tudo lindo. Não vale, não conta. Desculpa, pai e mãe, vocês estão me ouvindo aí em Pelotas pela rádio. Mas valeu pelo incentivo. Ah, enfim, é feeling mesmo, entendeu? Claro que com bons profissionais no mercado, tu tem que te basear, tu não vai copiar ninguém. Mas como eu não tinha ninguém para me orientar no início da minha carreira, eu assistia muita televisão. Eu tentava observar os melhores repórteres que eu achava e pegar o melhor de cada um deles e tentar prestar atenção na forma de estruturar a matéria. Isso é muito importante, não é só assistir o jornal, lógico, para prestar atenção na informação. Mas principalmente das meninas e dos meninos aqui que disseram que querem trabalhar com TV, pensar na estrutura da matéria. Que mesmo sendo veículos diferentes e formas diferentes de abordar as reportagens, enfim, linhas editoriais diferentes, não tem mistério. Basta ser criativo, manter a sensibilidade e ser persistente naquilo que tu está mostrando, entendeu? É basicamente contar história. Contar história, todo mundo conta. A gente tem que saber estruturar a matéria mesmo. Coisa básica, início, meio e fim. O que muito repórter não sabe até hoje. Porque às vezes tu assiste uma matéria, tu acha que acabou, e aí vem mais uma parte. Aí tu acha que acabou de novo, vem mais uma parte. Isso é horrível. Tomem muito cuidado para não cair nessa armadilha. Porque fica muito feio no ar. Botafoguense. Essa semana, no início da semana, a gente passou por um sequestro aqui em Friburgo. Não sei se alguém está sabendo. Pois é. A gente teve a maior dificuldade foi em relação ao delegado. Porque não teve como a gente conseguir um depoimento dele. E a gente está com a matéria assim, tipo, suposições. Isso é muito perigoso. Pois é. As fontes que a gente tem são só os PMs. Eles gravaram? Não, só falaram? Só falaram. Isso é muito perigoso. A gente foi no cativeiro, fizemos imagem e tal, mas não tem oficialmente dito por nenhuma autoridade de que ali era o cativeiro, por exemplo. É. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai divulgar, porque quando a gente não tem a informação oficial, principalmente gravada, que em TV isso é tudo, é melhor não colocar no ar. Vai ter que colocar de qualquer jeito? Ih, meu Deus, está parecendo a Record. Mas é arriscado tu afirmar que aquele local era um cativeiro se as investigações ainda não terminaram. E tem diferença entre os delegados. Tem os delegados que odeiam jornalista, que odeiam mesmo, que se eles pudessem eles nos matavam, e não falam de jeito nenhum sobre absolutamente nada. E tem delegado que é parceirão mesmo e que não grava porque realmente vai atrapalhar o trabalho da investigação. Porque qualquer coisa que tu divulgar no ar vai ter alguém que pode ser prejudicado. O vizinho da casa, daqui a pouco aquela casa foi alugada e a pessoa que alugou usou como cativeiro, e aí vão botar a culpa no proprietário, aí alguém vai achar que o proprietário da casa foi quem sequestrou, vai lá e vai matar o cara. E aí? A culpa é de quem? Da imprensa que disse que lá foi cativeiro e que não explicou porque não tinha um depoimento oficial de um delegado ou de algum policial. É muito complicado a gente trabalhar com suposições. Nunca façam isso. Vocês podem ser processados, muito processados, e vocês podem perder o emprego, que acontece muito. Tem que tomar realmente muito cuidado com esse tipo de coisa. Oi, tá me abanando ou quer falar? Quer falar? Eu tô achando vocês tão sérios. É assim sempre? Sério? Oi, desculpa. Você tá falando dessas questões de não passar suposições e tal. Você já teve alguma experiência com uma notícia que você publicou e depois foi dada como inverídica? Se você teve, como que você passou por isso? Como que você contornou a situação? Já teve várias. Mas, assim, sabe que a gente trabalha muitas vezes com quantidade e não com qualidade, o que é o pior erro no jornalismo. A gente é muito pressionado pelos nossos chefes e se tu não cumprir com aquilo que te foi pedido, com aquela demanda, tu tá fora. Porque não tem tu, tem quem queira. Então tu tem que te render. Isso é horrível, porque muitas vezes a gente atropela as coisas e não pesquisa o suficiente, tá lá na delegacia, deixa passar alguma coisa importante, ou escuta alguma coisa de relance e, meu Deus, é isso, divulguei e fudeu. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu não me lembro de um caso assim específico, mas eu já me prejudiquei, inclusive, por divulgar coisa demais, que era verdade. Fui demitida da primeira empresa que eu trabalhei, porque eu fiz uma matéria de investigação sobre o reitor da Universidade Federal, lá da Universidade Federal de Pelotas, que estava sendo acusado de improbidade administrativa e ninguém estava fazendo isso, porque todo mundo na cidade tinha medo do cara. E eu, tipo, nova na profissão, vou fazer a diferença. me ralei. Fiz a matéria, falei com o promotor, falei com um monte de gente. Aí perdi o emprego. A universidade era patrocinadora da TV. Eu botei no ar, eu era chefe. Foi bem legal. Perdi o emprego. Aí o pior é que eu voltei para essa TV depois e fui demitida de novo. É, a gente bate recordes. E já desisti da profissão também. 2 vezes pedi demissão. É, e estou aqui hoje, eu tenho sorte. E 2 vezes eu pedi em Porto Alegre, quando eu estava na RBS TV, que era um dos melhores empregos que eu já tive, pedi demissão. E no SBT também, em Porto Alegre. Mas agora eu já decidi que eu não vou fazer mais isso. Cansei. Mais alguém? Fala. Hã? Ah. Ele fez cursinho com Wagner Montes. Hã? Qual rapazinho? Ai, gente. É, cariocas. A verdade, gurias. Bah, carioca não presta. É impressionante. Desculpa, gente, mas carioca não presta. Primeiro que carioca tem uma namorada em cada bairro. Já percebi. Ah, sai fora. Não, não trabalhei como modelo. Não. Vai, pergunta. Evelyn, boa noite. Você falou noite. Sobre a sensibilidade, mas também existe aquela busca por audiência, a concorrência entre os veículos de comunicação. Nesse período seu, na Record, você já encontrou esse meio termo entre a sensibilidade e o bom trabalho realizado? Você já deixou passar alguma coisa que você achou, não, isso vai ser demais, mesmo que a busca pela audiência seja grande, isso eu não posso mostrar. Você já deixou passar alguma coisa? É, já. É que assim... A gente que trabalha com sensacionalismo, assim, na televisão, que, enfim, é sensacionalismo, assistencialismo, aquilo que eu falei lá no início, a gente tem que ter um pouco de limite, sabe? Eu não vou entrevistar o menininho de 5 anos. Isso já aconteceu. Eu entrevistei um menininho de 5 anos. A mãe dele foi esfaqueada pelo namorado. Tá, também. Ela conheceu o cara. Em 15 dias foi morar com o cara. Tem gente que também, vou te contar, né? Aí ela foi morar com o cara, foi esfaqueada pelo cara, o cara tacou fogo na casa com ela e a criança dentro. E a criança viu tudo. Ela ficou viva, tudo mais. Gravei entrevista com ela depois. Mas aí eu fui gravar com a família, gravei com um menininho de 5 anos. Nossa, quando a criança começa a chorar, eu não vou deixar a criança chorando, entendeu? Porque, porra, tem repórter que a pessoa começa a chorar e fica ali com o microfone na cara dele. Ainda pergunta assim, como é que você está se sentindo nesse momento? Porra! Entendeu? Tudo bem, às vezes a gente faz essa pergunta porque tem entrevistas que a gente precisa fazer a pessoa chorar. E isso é verdade. E se tu não fizer, tu vai tomar esporro. E aí a gente tem que fazer a pessoa chorar de qualquer jeito. Mas assim, vai da sensibilidade mesmo, entendeu? Ou do teu caráter. Existe muito profissional no mercado que não tem caráter nenhum, que faz qualquer coisa para conseguir a melhor imagem, a melhor entrevista. Eu não faço esse tipo de coisa. Não vou me sujeitar a esse tipo de coisa, porque eu acho que antes da profissional vem a pessoa... E eu acho que todo mundo tem que pensar assim. Sensibilidade, pezinho no chão, enfim, todas essas coisas. Mas alguém sobre esse tipo de coisa, não? Então vamos passar uma outra coisa. Que vocês assistem Wagner Montes? Ah, já veio aqui? Ah, que bonitinho. É sócio. Pois então, trabalhar com Wagner Montes é uma coisa meio difícil, assim, porque quando a gente faz ao vivo com ele... Ele faz questão de deixar a repórter completamente sem graça. E... Tá. Oi. E ele se sensibilizou que eu não gosto de microfone com fio. Tadinho. Às vezes é opção. E aí trabalhar com Wagner Montes faz a gente ficar sem graça às vezes. E isso tem uma mensagem lá no fundo que jornalistas que vão trabalhar com TV, vocês precisam muito de jogo de cintura e improviso porque a gente lida com todo tipo de coisa na rua. Tanto com o apresentador que vai fazer gracinha contigo, brincar contigo, te deixar completamente sem graça, com vontade de te enfiar num buraco, quanto uma maluca que vai passar gritando, um cara que vai te jogar alguma coisa enquanto tu tá gravando, os papagaios de pirata profissionais que existem no Rio de Janeiro, vocês já viram? Papagaio de pirata é aquela pessoa que gosta de aparecer atrás da câmera quando a gente tá gravando, tem vontade de matar esse tipo de gente. E no Rio de Janeiro existem profissionais nisso. São 3 ou 4 velhinhos aposentados... É sério, eu não estou inventando. eles são aposentados e eles usam sempre a mesma roupa e eles ficam, não sei como, monitorando onde estão os caminhões de link. E aí eles vão para esse lugar e quando eles têm uma TVzinha portátil, né? Maldita inclusão social que faz as pessoas fazerem esse tipo de coisa. E aí eles ficam lá monitorando. Quando o repórter, pum, entra no ar, eles passam com a maletinha, dão oi, seguram plaquinha. Eles são realmente profissionais. Vocês têm que pesquisar isso na internet. É só vocês verem. Em todos os links ao vivo de todas as emissoras eles estão. E eles são umas pestes. E aí eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês que não tem muito a ver com o jornalismo da Record em termos, porque aqui na... Opa! Gente, é meio que bobagem depois, tá? Mas enfim, vale pela diversão também. O Wagner sempre faz isso com as repórteres. Ele começa a falar um monte de asneira. E aí o legal é que a gente tem que ficar com uma cara de paisagem na frente da câmera. Tipo, tô adorando o que ele tá falando. E tu morre de vergonha. Ainda mais eu morro de vergonha quando ele faz as coisas. E absolutamente nada foi combinado. Porque tem gente que acha que a gente combina as coisas com o Wagner. Não, a gente não combina. Vai lá. Dia de rua pulou o muro para tentar estuprar uma mulher, segundo a polícia. Essa história aconteceu na Lagoa, bairro Nobre da Zona Sul. Já pegamos agora o cara traficando droga lá. Agora parece que o cara pulou o muro para poder... Mas, bom, o que, que é isso? As informações ao vivo com Evelyn Bastos. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Wagner. É isso mesmo, viu? Agora com a prisão desse homem, a polícia acredita que outras pessoas, outras mulheres possam denunciar, porque consideraram esse ato dele de hoje de manhã como um ato extremo. Um ato de quem já vem cometendo esse tipo de crime há algum tempo. Por quê, Wagner? Porque esse homem, identificado como José Batista dos Santos Filho, de 29 anos, pulou o muro de um prédio na Lagoa e acabou invadindo um apartamento térreo onde mora o porteiro e a sua esposa. A mulher estava sozinha em casa, acordou, se deparou com uma cena horrível do homem pelado, tentando segurar ela à força. Ela começou a gritar e foi uma correria dentro do prédio, viu? Moradores, o próprio porteiro, o marido dela, a síndica, todo mundo desceu para ver o que que estava acontecendo. Pegaram a mulher apavorada e o homem conseguiu fugir. Aí, emboscado, preso dentro do prédio, todo mundo chamou a polícia. Os policiais do 23º Batalhão daqui do Leblon chegaram lá, procuraram o homem e encontraram ele escondido dentro da cisterna do prédio. Aí ele foi trazido aqui para 14DP, aqui no Leblon, onde está sendo ouvido. As testemunhas também estão sendo ouvidas. E tem um caso muito engraçado nessa história, Wagner. Porque assim, dizia Aristóteles que toda tragédia tem um pouco de comédia, né? E é verdade. Tudo bem, acabou tudo certinho. A mulher não foi atacada, o homem acabou sendo preso. Só que os policiais acabaram encontrando ele dentro da cisterna, Wagner. Pelado. Completamente peladão. Aí, né, se eu fosse policial, eu não sei qual seria a minha reação ao ver um homem assim nessa situação, um tanto quanto constrangedora, vamos dizer, pelado, dentro da cisterna, acuado. Agora eu quero saber a tua opinião, Wagner. Se você chegasse lá, você é um homem experiente, já viu muita coisa engraçada nessa vida, não sei se já viu muito homem pelado, mas isso tu pode me esclarecer. Eu queria saber qual seria a tua reação. Eu cansei de ver homem pelado, eu fazia judô, cansei de ver pessoal trocando de roupa pelado. A minha reação era meter algema nele, trazê-lo e levá-lo para a delegacia. Essa seria a minha reação, não tem problema nenhum. Agora, como é uma questão de pesquisa popular, pergunto eu a você. Você policial militar feminina do 23º Batalhão. Aí você, os policiais puxam a tampa da cisterna, você vê o homem pelado. Qual seria a sua reação? Você colocaria as mãos nos braços dele e o algemaria? Você pediria aos seus companheiros que efetuassem a detenção dele? O que você faria? Fecharia os olhos para não ver? Ou abriria os olhos para ver como é que é? Como é que seria levado? Não, abrir o olho não tem problema, porque eu não tenho medo desse tipo de coisa, Wagner. Ah, não, né? Não. Agora, isso, bem, com essa resposta, que mal me pergunte, você... aí você abriria os olhos, veria o cara pelado. Aí você faria o quê? Mandaria os seus amigos policiais efetuar a prisão? Ou você mesmo faria questão de efetuar a prisão? Eu prenderia, porque toda mulher do Rio Grande do Sul tem um pouco de macho, né? Aí eu ia perguntar pra ele se ele não tem vergonha, porque por dois motivos, né? Pela situação toda ridícula que ele acabou passando, e também porque a situação é constrangedora, ele devia estar na cisterna, acuado, com medo, pelado. Não devia ser muito favorecida, né? A situação dele, eu concordo com você, até porque ele deveria estar burro. Será que vai ser só pra eu falar pra você? Hoje é dia de quê? Hoje é dia do sexo? Opa! Minha querida Evelyn Bastos. Acabam de me avisar que hoje é o dia do sexo. E você está no Rio de Janeiro há pouco tempo, mas vai ficar de vez com a gente, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Hoje, no dia do sexo, você não tem motivos para ficar feliz, porque você não irá comemorar o dia do sexo. Porque com quem você poderia comemorar está muito longe daqui. Está lá em Porto Alegre, ou não? Não. Tô não? Solteira. Não tem ninguém, ninguém me quer. Ah, é? Triste isso, é. É, né? Tem ninguém, nem a distância, nem perto, nem nada. Agora, a minha cunhada tá aí, Wagner. A minha cunhada, a namorada do meu irmão, tá aqui no Rio passando 2 semanas comigo. A tua cunhada? Vou agarrar ela quando chegar em casa. Agora, ô Evelyn Bastos, a que você atribui uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher competente, uma jornalista responsável, bonita, quem vê você passando aqui como você passou hoje, assim, no corredor, a hora que eu pude te ver, uma mulher... Boa, tudo também. Então presta atenção. A que você atribui o fato de você estar solteira? Os homens estão muito normais, os homens não estão sabendo mandar um chaveco legal. Ou será que para atingir esse seu coração precisa mais do que uma cantada? Para atingir esse coração precisa de ser mais romântico? Um cara que, por exemplo, coloque uma música como essa para você ouvir antes de falar baixinho na tua orelha. Não, Wagner, eu sou uma guria muito calma, simples. Calma, calma, calma. Ai, pra ouvir a música? Ouve. Ah, desculpa, ouvi. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida. Sou fã número um e com você sou fã. Aí, seria um cara que... Tô emocionada. É? Tô emocionada. Agora imagina uma música dessa, um vinhozinho, um lugar bem fácil, falando baixinho no teu ouvido. Fala alguma coisa pra mim, fala. Ai, meu Deus, pensa... Ai, meu Deus. Pensa, tá agoniada e vermelha, ficou vermelha. Um beijo, Evelyn. Evelyn Bastos aqui, é o Rio Grande do Sul exportando o que tem de melhor pra cá. É a Evelyn Bastos do lado. O que vocês fariam? Cava um buraco e te enfia. Morre de vergonha. Pois então, mas aí tu tem que entrar no jogo. Tem que fazer cara de paisagem, de que tem que tá extremamente confortável com aquela situação, nada confortável. E tem que brincar com ele, porque o programa é divertido, enfim. A gente tem que ter esse tipo de jogo de cintura. Esse é um exemplo teoricamente bobo, mas que é a melhor coisa para treinar a gente a ter jogo de cintura e espontaneidade, assim, em algumas situações. Porque, cara, eu sou tímida. E numa situação dessas é a pior de todas que eu poderia passar e tentar me sair bem de alguma forma. Como eu sabia que o Wagner fica brincando e tirando o tempo das meninas, aí eu pensei, pô, vou tirar o tempo dele antes, né? Aí foi aí que eu realmente me fudi, porque aí eu dei liberdade para ele falar o que ele bem entendesse comigo. E, cara, eu não sabia que era o dia do sexo e foi horrível. E, enfim, é um exemplo de improviso, assim, que a gente tem que ter muito, principalmente trabalhando com TV, porque às vezes a gente vai para um vivo com pouquíssima informação e tem tempo demais no ar, e tu tem que improvisar, não inventar, mas tu tem que arrastar o máximo que tu puder, dar o máximo de informação que tu conseguir. Enquanto tu tá ao vivo, pode acontecer qualquer, absolutamente qualquer coisa, e tu tem que estar pronto para lidar com qualquer tipo de situação. E alguém tem alguma pergunta para fazer? Não precisa ser sobre esse vídeo. De preferência, não sobre esse vídeo. As pessoas estão me sacaneando aqui. Então, você sempre tem um para ser sacaneado. Sempre tem um para sacanear, que é o meu caso. As pessoas estão participando. Olha só, você usa um ponto, certo? Que é para se comunicar com a direção e produção do programa enquanto você está no link, correto? Correto. E quando a produção ou a direção, e que no caso o programa dele foi pessimamente dirigido, deu para ver, Mas nossa! Não, eu tô sendo crítico, assim. Não, então se tu vai ser crítico, tu tem que explanar a tua opinião pra poder debater em cima dela. Não, gente, é o tipo de coisa que eu não assisto, assim. Particularmente, eu não gosto. Mas tem gente que curte, enfim. Beleza. É, dá audiência pra caramba. Dá, assim. Dá. Mas, enfim, esse público tem coisa pra todo tipo de já público. Já aconteceu de diretor... Claro, deve ter acontecido de te pressionar e você tem que correr com conteúdo. E a segunda, sobre a mesma coisa, já aconteceu também de alguém te sacanear pelo ponto, daí você não pode rir. Ah, sei acontece. Lá. Às vezes a gente tem um tempo X para falar alguma coisa, mas de uma hora para outra caiu alguma matéria ou chegou uma outra matéria e a gente tem que encurtar as informações que a gente tem. E aí no ponto eles falam, 10 segundos. Às vezes tu entra com uma informação que tu tem lá 2 minutos pra falar, tu tá na segunda palavra, eles falam 15 segundos. E aí, meu Deus, o que eu vou falar? É horrível. Às vezes a gente se embanana mesmo e erra, é normal. Aí tem que ter jogo de cintura também pra saber lidar com o erro. E de ficar brincando, enfim, tem também a orientação. Às vezes a gente fica nesse tipo de situação assim, a gente fica nervoso e não consegue nem escutar o que estão te falando no ponto. Às vezes eles orientam, tipo, fala tal coisa pra ele, alguma coisa que eles sabem da intimidade do Wagner ou de alguém. Acontece. E acontece de sacanear também, aí tu tem que ficar concentrada. Mas eu quero agora te fazer uma pergunta. Por que que tu acha que o programa foi mal dirigido? Gente, não, peraí. Não, falou, tem que explicar, não, né? Parece... É porque, assim, eu não sei, eu particularmente não assisto o programa, então eu não tenho noção do formato, mas, assim... Pro tipo de jornalismo que eu conheço, você deu a informação e não houve corte, sabe? Não houve, foi dando, acho que o diretor foi dando brecha. Eu não sei também, pode ser que a audiência subiu muito nesse momento, mas eu particularmente teria trocado de canal no momento que vocês começaram a bater bola, entendeu? Algumas pessoas... Não, pelo amor de Deus. Opinião, não é com base eu também não geral, sou defensora não. da Record, pelo amor de Deus. Eu sou uma profissional que trabalha na Record. Enfim, muita gente troca de canal, mas a maioria muda para este canal. O nosso público da Record gosta de ver esse tipo de coisa. A audiência tem picos quando acontece esse tipo de coisa. Na semana passada, eu fiquei 8 minutos com o Wagner só falando esse tipo de coisa, só é com ele mexendo comigo. Também, né? E a gente ficou 8 minutos porque a audiência não parava de aumentar. Então, quanto mais aumenta, mais tempo tu vai ficar. É ruim, né? Mas é bem por aí que funciona. O programa não é mal dirigido, nem nesse tipo de caso. Por quê? Existe uma coisa chamada linha editorial. Cada programa tem a sua, cada canal tem a sua, cada veículo tem a sua. Essa é a linha editorial do Wagner Montes. Isso não significa que ele é mal dirigido ou, enfim, dirigido por pessoas que não sabem o que fazem ou que estão ali para fazer palhaçada. Enfim, existem várias opiniões sobre o tipo de jornalismo da TV Record. A gente tem que respeitar todas. Não, nem falei da Record, não. Foi não, eu sei, dele. Do programa dele eu tô e citando porque é o que a gente contato. Tá falando. Foi particularmente meu primeiro contato com esse programa. Uhum. Mas, enfim, não é mal dirigido. Ele é muito bem dirigido para um certo público. Entendi. E isso nós também, enquanto jornalistas, temos que entender e respeitar e seguir. Eu posso, até daqui a pouco, não concordar com esse tipo de coisa. Não estou falando do que é o caso. Mas eu posso não concordar com o tipo de situação, mas se eu estou trabalhando naquela empresa e é a linha editorial daquela empresa, é o que eu vou fazer. Entendeu? A gente tem que ter a capacidade de discernimento de poder distinguir as coisas. Então, assim, só que fique bem claro, o programa não é mal dirigido. Ele tem uma boa audiência, voltada para um certo público, que não agrada muita gente, a gente sabe, mas ao mesmo tempo agrada muita gente, tanto que é um programa extremamente popular. E é um programa mais escrachado. Uma vez até eu tive uma discussão na internet. Eu tive uma discussão uma vez na internet. Aliás, foi com esse vídeo. Porque às vezes eu pego alguns vídeos meus e coloco lá no meu Facebook para o pessoal lá de Pelotas ver. Meus amigos, meus familiares e tudo mais. E aí eu tive uma discussão porque um rapaz deu uma opinião bastante forte, bem mais forte do que a tua. E ele não era nem meu amigo, assim, porque um amigo meu compartilhou o vídeo. E esse cara resolveu dar essa opinião. Casualmente, ele era um estudante de jornalismo. Quando a gente está nessa fase de estudante de jornalismo, a gente idealiza muita coisa, que quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente muda completamente de opinião. Mas não estou falando que é certo ou errado a gente ter algum tipo de opinião. Muito pelo contrário. É, inclusive, certo a gente ter opiniões erradas sobre as coisas, porque é assim que a gente reformula, aprende e, enfim, vai adquirindo mais conhecimento. Hã? Por aí. Claro, com certeza. Então eu tive uma discussão, assim, entre aspas, com esse rapaz, porque ele falou muito mal, dizendo que isso não é um tipo de jornalismo, que isso que a gente está fazendo é um desrespeito com o telespectador e nananã, e coisas do tipo. Eu não acho que seja um desrespeito com o telespectador, porque o povo está muito acostumado com a tragédia. Diariamente, não na televisão. O cara que mora no morro vê coisas que até Deus duvida. E levar um pouco de entretenimento para esse tipo de gente, mesmo de um jeito bobo e faceiro, não deixa de ser um tipo de jornalismo, entre aspas, porque esse tipo de programa ele não é necessariamente um programa jornalístico. Ele é um programa jornalístico, mas também de entretenimento. Porque às vezes vai lá, tipo, ah, Valesca Popozuda dançar e rebolar na frente da televisão, entendeu? Isso dá audiência. Então, levar entretenimento, levar diversão para o pessoal que mora no morro, que está acostumado a ver gente morta, que está acostumado a ver o tráfico, a ver o filho dele lidando diariamente com esse tipo de situação, também é fazer televisão. Então, isso não é ser um programa mal dirigido, é ser um programa dirigido para um certo tipo de público que necessita dessa demanda de um pouco de bobagem, um pouco de diversão, até para ser uma válvula de escape, assim, da coisa pesada, do ambiente pesado que ele vive. Mas beleza, é isso daí. Então, oi! Oi, prazer, meu nome é Anderson. Oi, Anderson. Assim, Evelyn, eu tava, era pra estar formado agora, né? Aí larguei meu projeto final, porque eu não tava gostando do tema. E já tô projetando pro ano que vem um outro tema sobre a imparcialidade do jornalismo, da redação, né? No caso, se você chega na redação, se você tem liberdade para falar sobre o tema, ou se você é direcionado para aquele tema, se você tem que falar sobre alguma coisa, favorecer alguém. Então, quero pegar um depoimento de jornalistas e tal. E queria saber o seu agora e, tipo, que bairro tu mora? Oi? Que bairro tu mora? Copacabana. Eu não tenho namorada lá ainda, não. Ah. Não pode incentivar esse tipo de coisa. Ah, liberdade gera falta de respeito, já diria meu pai, né? É bem por aí. Ai, desculpa, me desconcentrei. Faz cara de paisagem. Qual era a tua pergunta? Imparcialidade, oi. Fala. Pessoal, nós temos também a palestra da Gisela, não podemos seguir o tempo, é muito mais assim, nós temos que entender o limite da brincadeira, isso é a minha opinião, não quero tomar, eu não sou coordenador que manda, vocês me conhecem, sabem que eu não censuro vocês nunca, mas não está ficando muito gentil com a nossa convidada. Não, gente, na minha opinião. Não. Muito pelo contrário, eu sou brincalhona também. Não, não vamos podar os guris. É? Censura. É importante? É que eles são abusados? É que eu sou polêmico e já é a segunda vez que sou censurado na faculdade. Tá. Não, assim, eu fico um pouco de vergonha, mas não tem problema. Eu escuto coisa bem pior. Inclusive quando eu subo o morro. Mas, enfim, esse negócio da imparcialidade, da gente saber até o que a gente pode fazer, o que a gente não pode quando a gente está na rua... a gente tem, assim, liberdade em termos, porque a gente chega na redação e recebe a pauta. E vai para a rua e pode cair aquela pauta por surdo factual, enfim, qualquer outra coisa. Mas quem está na rua é o repórter, não é o editor que está lá dentro da televisão. Então, se tu chega no lugar e tu acha que não vale, é o teu papel de informar aquilo para não levar a matéria adiante de alguma coisa que não tem cabimento de ir ao ar. Muitas vezes não adianta. Tu vai chegar lá e vai dizer, não dá, e eles vão dizer, dá. E aí tu vai dizer, sim, dá. E aí tu vai fazer. Ah, rola muito. Em todos os canais. São as matérias REC, que a gente chama. Que é, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de jabá. Que tem lá o patrocinador do programa. Hoje eu fiz uma. O jornalista não gosta de fazer esse tipo de matéria, mas a gente tem que fazer. Exatamente porque, na maioria das vezes, não é jornalismo, né? Era o caso de um patrocinador de um supermercado que teve os acessos do estacionamento fechados pela prefeitura, porque a prefeitura alegou que aquilo estava atrapalhando o trânsito da cidade. E a gente foi fazer a matéria sobre isso, para mostrar o lado do patrocinador. E isso acontece. Por mais que às vezes a gente seja contra fazer esse tipo de coisa, tu não tem opção, tu tem que ir lá e fazer. Mas aí a gente tenta usar alguns recursos para não deixar com tanta cara de hack, para deixar um pouco mais com cara de jornalismo. A gente tenta camuflar, fazer um povo fala, tentar fazer um texto um pouco mais criativo, de uma forma que não deixe explícito assim, que aquilo que tu está fazendo é uma propaganda de algum lugar. Mas vai do jogo de cintura do repórter. Tem gente que se sujeita a fazer com cara de propaganda, mas eu não me sujeito porque é a minha cara que está indo ao ar. Então é o meu trabalho, eu tenho um pouco de cuidado com isso. Vai lá. É, hoje você, como repórter, atuando como repórter, você se veria em outro lugar, em outra profissão? Não. Qual o motivo que te levou assim a ser... Ah, você jornalista, ou não teve motivo, você foi seguindo a... Eu sempre gostei muito, assim, de audiovisual. Eu sempre assisti muito a TV desde pequena, e quando eu era miudinha, assim, guriazinha, eu... Meu pai tinha aquelas câmeras trambolho, assim, tipo, 5 dessas... E ele gravava as festas da família, e eu sempre com uma voz chata e irritante pegava o microfone e saía entrevistando todo mundo. Eu sempre gostei. Meus trabalhos do colégio sempre foram fazer jornal, programa de rádio, todas essas coisas. Mas eu sempre gostei de trabalhar com a estrutura da reportagem audiovisual mesmo, de linkar a imagem com o áudio, de entrevistar as pessoas, de conhecer histórias e contar histórias. Sempre gostei. E aí não tive outra opção. Quando eu escolhi ser jornalista, que eu falei para o meu pai que eu queria fazer jornalismo, meu pai não gostou muito da ideia no princípio. Não sei se algum de vocês teve a mesma coisa. Teve? É, meu pai falou assim, filha, nem sempre aquilo que a gente escolhe, que a gente quer fazer, é aquilo que nos dá retorno financeiro. E é verdade, né? Jornalista sofre. Mas, enfim. Aí tentei largar a profissão 2 vezes, acabei voltando, porque não adianta, jornalismo é muito de paixão mesmo. E quando a gente entra, a gente não sai nunca mais. Uma coisa meio viciante, assim. Meio completamente, totalmente. É igual professor? Mesma coisa. Pior quando é jornalista professor, né? Aí sim. Ei! Aí piora. Coitado, Marcelo. Mais alguém? Oi, fala, queria querida. Queria voltar um pouquinho só aí, para chamar a atenção. Essa informalidade do Wagner com a repórter... É bom a gente observar isso, porque sai um pouco daquele modelo pasteurizado que a gente está acostumado a ver nas grandes emissoras. Então, você vai de um extremo ao outro e é uma forma de você fazer uma coisa diferente, né? Então, como você falou, testa a repórter para ela ter o jogo de cintura, de se manter ali na linha, apesar de estar sendo provocada... Mas não deixa de ser uma interlocução muito interessante, porque mostra o lado da repórter que tem uma pessoa ali, que brinca, que faz sexo, que tem namorado. Que, né? Ou não faz. Ou não faz. Né? Então, ai, assim, que horror. Eu acho que tudo que a gente está olhando, né, aqui na academia, produzindo conhecimento, eu acho que serve para você... dá uma mexida também nas imagens pasteurizadas e tão padronizadas que a gente tem e que já estão até querendo começar a fazer essas brincadeirinhas também, às vezes, nas bancadas, etc. e tal. Dá para perceber que, a partir do momento que o jornalismo da Record apareceu, com esse jeito um pouco mais despojado, a coisa começou a mudar de figura. Entendeu? Antigamente, a gente não via na TV Globo o jornalista em pé. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, os jornais da RBS TV sempre foram na bancada. Sempre foram aquele padrãozinho quadradinho, bonitinho, sentadinho na bancada. Depois que chegou a Record, com essa coisa de caminhar no estúdio, repórter que anda, repórter que é gente, mudou completamente. Hoje, lá na RBS do Rio Grande do Sul, não tem mais bancada. É jornalismo pessoal em pé, caminhando no estúdio, interatividade... Mudou um pouco. A Record, eu, na minha opinião, não porque eu trabalho na Record, porque eu já tive essa opinião mesmo trabalhando em outras emissoras, eu já trabalhei em quase todas, com exceção da Band e da Rede TV, o jornalismo da Record foi um pouco responsável por essa mudança. Pois é, eu acho que é bom a gente observar também, né, os alunos que estão começando, que querem fazer televisão, pensarem numa maneira de, né, que não precisa ser igual, mas o que aquilo traz de diferente, né? como você diz, para um povo que, às vezes, você tem que ficar 8 minutos no ar porque a audiência está aumentando. Tem alguém gostando daquilo, né? O que, que a gente pode tirar desse modelo para despadronizar essas coisas tão chatas que, às vezes, a gente vê? É uma análise bem interessante mesmo, e eu acho que é bem por aí. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em todos os tipos de jornalismo que tem nas TVs hoje, que são padrões completamente diferentes. E uma coisa importante que tu falou, é da gente ficar analisando, principalmente quando a gente é estudante ou quando a gente está no início da carreira, de ficar analisando os outros repórteres, principal de tudo é não tentar superar o outro, não tentar fazer melhor que o outro, porque na nossa profissão ela é muito traiçoeira. Não só em TV, em tudo, assim, impresso, assessoria. É um querendo comer o outro, um querendo puxar o tapete do outro. É um horror, é uma guerra de vaidade horrorosa que prejudica o trabalho de muita gente. E a partir do momento que tu começa a tentar superar o trabalho do teu colega, tu já perdeu o teu foco. Tem que superar o teu trabalho. Não tem que superar o trabalho do outro. A partir do momento que tu tentar superar o outro, tu vai fazer alguma coisa para tentar derrubar o outro. E aí é que a gente cai no erro da guerrinha de vaidade do jornalismo, e que a gente tem que ter sempre o pezinho no chão e tentar superar o nosso trabalho, analisar o nosso trabalho para melhorar o nosso trabalho, pegar exemplos de outros para pincelar algumas coisas dos outros que a gente gosta. Vamos só fazer a última pergunta? Tu que levantou a mão? Tá, e aí a gente encerra para a Gisela começar. Eu queria saber se você pretende seguir nessa linha jornalística e se tem alguém que você se espelha ou que você acha o trabalho muito bom. Jornalista nunca sabe o que vai acontecer com a própria vida. Além da gente não ter vida, na maioria das vezes, de não ter final de semana, não ter feriado, não poder visitar a família, principalmente no meu caso, que moro longe, a gente nunca sabe o que vai acontecer. No meu caso, eu também não sei. Eu estou aqui na Record, mas até o final do ano não sei se continuo na Record, se saio da Record. Eu sou aberta para qualquer tipo de coisa. Uma coisa importante é a gente sempre procurar assistir todos os tipos de programa para ser maleável, para tu poder te adaptar com qualquer tipo de editoria, com qualquer tipo de reportagem. Eu ainda bem sou, porque se me botar para fazer esporte eu faço, se me botar para fazer polícia eu faço, se me botar para fazer cultura eu faço, economia faço com ressalvas, porque tem certas coisas que são meio difíceis quando a gente não é do ramo. Mas, enfim, vai da gente pesquisar e se inteirar do assunto para poder tratar dele. A tua outra pergunta foi? Se eu pretendo continuar aí? Se tem alguém que você se espelhou ou que você goste do trabalho. Nossa, tem tanta gente boa. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Tem mais gente ruim do que gente boa. Mas... quando a gente vem do Rio Grande do Sul, a gente acha que os melhores jornalistas estão no Rio de Janeiro, e é mentira. Pô, tem muita gente ruim aqui no Rio de Janeiro. Se aproveitem disso. Ganhem força e saiam com tudo da faculdade para ganhar o mercado. Eu sempre gostei muito do tipo do jornal Hoje. Desde que eu entrei na faculdade, eu gosto muito daquela troca entre a Sandra Nemberg e o Evaristo. É um jornalismo bem diferente, ele é despojado ao mesmo tempo, e eu gosto muito do trabalho deles. Eu sempre gostei muito da Renata Vasconcelos, que é do jornal do Brasil, o de manhã, Bom Dia Brasil. Da Record, a Luciana Liviero, que agora está lá em Nova York, sempre foi muito boa, sempre analisei muito o trabalho dela. E um dos melhores, assim, para mim, é o Flávio Fachel. Cara, ele é o cara. Ele é muito bom. Ele é dinâmico, ele consegue transformar as matérias em coisas inacreditáveis, assim. Ele é extremamente criativo e ele consegue caçar coisas assim que tu fica pensando, pô, como é que eu não pensei nisso? Ele tem cancha, lógico, já trabalhou no exterior e ele é o cara. E ele é gaúcho. Podes. Para aí, espera só o microfone que eu não te escuto. Meu nome é Francisco Roen e eu sou formado em publicidade. E ele esteve aqui em 2003, fez a palestra para a gente aqui na faculdade, né? Inclusive, estava falando sobre a vida dele, que também que ele aconteceu, que ele é gaúcho, né, de Porto Alegre. E ele, por acaso, ele nem pensava um dia em vir trabalhar na Globo. Ele, inclusive, era militar, né? E ele estava trabalhando, ele foi... do Exército e estava em Manaus servindo lá. Aí começou a fazer o curso de jornalismo Aí ele ficou 2 anos, depois voltou para Porto Alegre e acabou terminando lá e surgiu uma oportunidade. A Globo estava oferecendo oportunidade de novos jornalistas. E ele, entre os 15 e poucos, né, inscritos, e ele participou e ficou entre os 40 e acabou vindo trabalhar na Globo, me tornando um repórter especial. Entendeu? Então, pois não, inclusive, ele continuou e foi para a TV em Nova York, e retornou agora, né? E continuou fazendo a reportagem dele, também de Fantástico, vendo o Jornal Nacional, né? Alguma cobertura, né? Então, como você, assim, ele começou praticamente sem ter noção de que pudesse trabalhar numa grande rede de televisão. E até aproveitando esse gancho, você está agora trabalhando, por exemplo, veio para cá e está trabalhando numa área do Rio de Janeiro, área de que está sendo ocupada, né, pela polícia, e por exemplo, praticamente no conflito, né, ali para sujeito que não tem uma segurança. Se eu fosse uma oportunidade a Record agora, por exemplo, estou precisando de uma repórter para ir agora para cobrir o conflito da Síria e também de Beirute, né? Que está começando agora. Você aceitaria para ir para lá? É importante a gente ficar aberto para qualquer tipo de oportunidade. Não se fechar para absolutamente nada. Às vezes a oportunidade está no lugar que tu não achava que estava. Eu não esperava vir para o Rio de Janeiro, nem procurei, fui convidada e aceitei o desafio e estou amando e não quero mais ir embora. Então eu aceitaria qualquer desafio que me fosse colocado, porque está no jornalista gostar de desafios e topar desafios. Eu acho que aí está o diferencial, porque é aí que a gente pega a experiência. Então é legal pegar a experiência em tudo, fazer de tudo um pouco, mas não esqueçam de sempre ter vida, porque às vezes a gente esquece um pouco disso e até se prejudica. Eu vou encerrar porque Evelyn, tá me a última pergunta fuzilando. Por favor. Pode, a última? Você é jovem, não deve ter se formado há tanto tempo assim. Durante a faculdade, você se lembra de algum momento ter pensado em desistir da faculdade? Exatamente porque alguns jornalistas, eles tendem para o lado mais exato, ou que eu chamo de pseudo-exato, que é a economia, que é o meu caso. Eu tenho uma dificuldade nas matérias humanas, que são maioria, são maçantes para mim. Em algum momento da sua faculdade, você pensou em desistir? Várias vezes. É natural a gente não ter certeza absoluta do que a gente quer fazer. Tanto que tem gente que faz metade de uma faculdade e depois desiste e vai fazer outra. É natural até da idade. E agora as pessoas estão entrando muito cedo na faculdade. Às vezes a gente não tem nem cabeça pronta para entrar na faculdade e não sabe nem definir as coisas direito. Eu tenho 26 anos, me formei com 21. E, nossa, quando eu entrei na faculdade eu era muito nova. Então eu tive muita dúvida, tive muita vontade de desistir. Ainda bem que eu não desisti. Eu já quis fazer muita coisa, desde psicologia até história. A paixão mesmo. Sei lá, é uma coisa que não tem como explicar direito. A gente gosta do que a gente faz. Quando a gente faz o que a gente ama, não adianta. A gente pode até tentar lutar contra isso, mas a gente não consegue. Mas é natural tentar desistir. Esquema que o Estado do Rio está fazendo para policiamento. Você acha que isso vai para frente ou é só nessa época que a gente está vivendo o esporte? Ah, tem certas coisas que é para inglês ver. Isso a gente sabe. As comunidades que são tomadas pela OPP, continua tráfico, continua tudo. Só que o problema é que a população confunde muito. A OPP, ela não é para o bandido, para o traficante, é para a população. E as pessoas confundem isso, entendeu? Tem essa diferença. Falta também um pouco de explicação sobre isso, mas a OPP foi criada não para tirar o traficante da comunidade, não para acabar com a violência, foi para proteger a população. Então, por isso que o tráfico continua. É inevitável. É muito bandido para pouca polícia. Até porque muita polícia é muito bandido também. Então é difícil de lutar contra isso. Mas é isso. Tá? Obrigada. Semana de Comunicação, apoio. Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Gold Video, Livraria Sideral, Alex Sinder, H-Tour, Frisoldas.